Quando eu vi meu boi urrar, eu me lembrei quando eu estava em Belém do Pará. Quando eu vi meu boi urrar, eu me lembrei quando eu estava em Belém do Pará. Ouro fino sendo fama de Ourém, minha turma levei pra representar. Ouro fino sendo fama de Ourém, minha turma eu levei pra representar. Quando eu vi meu boi urrar, eu me lembrei quando eu estava em Belém do Pará. Quando eu vi meu boi urrar, eu me lembrei quando eu estava em Belém do Pará. Ouro fino sendo fama de Ourém, minha turma levei pra representar. Ouro fino sendo fama de Ourém, minha turma levei pra representar.